Quando quebra na praia, o mar é bonito. Nas ondas verdes do mar, o mar é bonito quando quebra na praia. E todo o caminho deu no mar. É bonito quando quebra na praia. Estou pensando em você. Estou tentando te entender. Estudando os ouriços e as rosas. Estou pensando no seu corpo. Vibrando com cordas de um instrumento novo. Estou pensando nas palavras, cifras e ciladas, no seu modo de pensar pela praia, no seu jeito de escapar pelas portas da saída. Estou pensando nas canções, suando na madrugada, cada esquina uma página virada. Afinal, não daria para chegar na beirada, praia de si, orla de nada, princípio do principício, e no entanto não cair. São coisas que penso quando vejo relâmpagos rápidos como este. Estou pensando em você. Estou pensando no seu corpo. Estou pensando nas palavras. Estou pensando nas canções. São coisas que penso quando vejo relâmpagos rápidos como este.